Os inimigos vão tremer, eu tô de volta. O veredito é esse aqui, mano. Fudeu ou arrombado, que eu cheguei estraçalhando. Com terror em cada verso, FK vai detonando. Com olhar psicopata, com a raiva mó furiosa. Com palavras sanguinárias, com a língua mafiosa. Tô na luta, sigo em frente, destruindo os inimigos. Decepando verbalmente, relatando os filhos. Destruir toda a ilusão que passa no telão. Do tiro, do pagodeiro, sertanejo, forrozão. Não sou do tipo school que assiste a fazenda. Big Brother, pretensão, foda-se, globeleza. Que motivo pra festejar se com sorriso eu não vivo. Se todas as noites que eu me dei, só ouço barulho de tiro. O 18 que dispara ou a faca que te rasga. É motivo o bastante pra parar com palhaçada. Na TV as propagandas, por dinheiro. E conforto enquanto muitos na miséria. Do lixo tratando almoço. M.A. rima as pitas das mortes que continua. Dos infutos esticados que sangra no meio da rua. Brasil, filho da puta, faz de nós pobre coitado. Que mendiga se humilha pra ver filho alimentado. Enquanto nós é rango podre, rico come caviar. Legal, sem melhorar pras empregadas te chupar. Mas se fuder, viadão te ver sofrer, dá um prazer. Tá na mira do oitão, Kiki Black vai morrer. É nós nos bandos sanguinários. Forte a banda nesse banco é feroz. É nós treinando duro, mas se palmeiras os rios. Mas se é fugindo rios, são mutantes ferrovias. Então, forte mulheres, guineas. Vai se fuder, filho da puta. Chegou destruidor que injeta o veneno que o sistema mesmo criou. A rima é o avalanche que vem pra demolir os otários, filhos da puta, que querem me ferir. Sai da frente que lá vem gente, se não passo por cima. O rap é gangsta e contamina. Vai se fuder, vai se fuder. O rap é gangsta e os boys vão tremer. Vai tomar no cu, rico maldito. Reza pra mim, não te pegar desprevenido. Senão eu te mando pra bala. Arranco sua cabeça no fio da faca. Eu sou o demônio da sociedade. E na cabeça só habita a maldade. Eu falo a real e dou a quem doer. Entre versos e terror, o sistema abalou. O demônio do rap nacional chegou. Fato criminal, fato criminal. Gangsta rap nacional. Fato criminal, fato criminal. Gangsta rap nacional. Se ligou no que eu queria te dizer. Sistema covarde, vai se fuder. Essa é a revolta do povo da quebrada. Que o sonho é ver o político morrer na facada. Vai se ferrar, vai se ferrar. Político desgraçado, vai se ferrar. Vai se ferrar, vai se ferrar. Político desgraçado, quero ver você deitar. Vai, toca aí, fusão, senão tu leva a bote. Tua cabeça vai sangrar e dormir da senha do pobre. Quanto pobre necessita de comida e dinheiro, nem que tenha que levar. Político pro cativeiro, a faca que critica, que censura nosso som. Que é pesado, apológico, que é bagulho de bandidão. Não fode vagabunda, não é música pra ter fama. O bagulho contra as fitas, verdadeira, vale o drama. Um tiro pelas costas que atravessa vários clãs. Das balas que perfura, que derruba muito mano. Não é filme nem novela, que termina com muito beijo. É favela que nos rosto só encontra desespero. O espurto que nos queima, abre a boca e fala muito. A resposta vem pra rir, dessas porra de sussurro. Das palavras não me atingem, fecha essa boca suja. Que cuzão me desavou, morre com tiro na nuca. Meu estilo não é desse que se abre com uma câmera. O bagulho é louco mesmo, não é pra tirar onda. Não me acho, sou humilde, na morte ou na vida. Mas o meu grande sonho é ter paz na periferia. De moleque a homem grande, sempre dou e vou. Saco do dente com um pai estuprador. Sua tristeza na memória, tô aí. Parceiro, minha vida foi difícil, mas batalho o tempo inteiro. Não abaixo a cabeça, não me abalo. Sigo firme porque lutar, batalhar, minha vida se define. Não me iludo, sou sincero, rimador, destruidor. Do cartucho deflagrado que toca o terror. Pum, pum! Morte, cadeia e destruição. A riqueza é a ilusão, só causa sofrimento. Com rifles, com navalha, garganta passada, faca.